pugre deixa o mundo para as estrelas. O pugre acalenta um novo sonho. Essa é outra terra, outros dons, outra razão a comandar os astros. A da floresta, um rito sagaz, maduro. Se não vive nela, se nela não pode viver, nela manterá certamente tornada em solo. Alma da terra, braço da terra eterna. E se faz então a noite e as trevas tombam sobre todos nós, mas os olhos podem ver até melhor. Sob certa escuridão o bugre está. No início sei que engana o destino, mas ainda não é hora. As mãos que oprimem estão fortes agora. Eu não invento saídas, parto para guiar meu povo pelas sombras do mundo, pelas sombras do mundo. Sei que o caminho será longo e doloroso. Ouço ao longe o trovão de Tupã. Ele reclama de mim, mas eu não lamento o que fiz e o que não fiz. Se com a minha voz almas não toquei, talvez o silêncio eu me faça ouvir.